assim como um girassol que na primavera cai. Meu peito ecoa teu nome quando tu diz que vai. Os sinais da tua pele me guiam ao entardecer. De alguma forma eu não me perco, pois nunca hei de esquecer. Tuas mãos pequenas como as estrelas vistas daqui são como minha proteção. E café.